Mas o mandado de prisão foi cumprido em Foz do Iguaçu. Ontem, por volta de 10 horas e 15 minutos, Jonathan Moreira Lopes, de 23 anos, foi abordado pelos policiais militares do Gotamotran em patrulhamento de trânsito. O indivíduo usava uma jaqueta pesada, o que chamou a atenção dos policiais, como explica o soldado Aristides. Conforme determinação do nosso chefe lá, nós estamos fazendo um patrulhamento de trânsito, região leste, região do Morumbi. Quando na favela da Batalha, vimos um rapaz, camiseta escura, jaqueta escura, achamos estranho, né, porque não está tão frio assim. Fizemos uma certa abordagem, foi visto que não tinha nada, mas o correto nós é fazer o quê? Verificar quanto ao mandado. Nisso a gente olhamos, o rapaz infelizmente estava com o mandado em desfavor dele. Por que esse mandado? O mandado de prisão pelo artigo 157. Ele disse que já cumpriu essa pena, né? Sim, normalmente o pessoal esquece de ir na VEP, foi o que mais ele falou, né? Vara de execuções penais, e com isso o juiz pediu o mandado de prisão dele. O resto da pena agora deverá ser cumprido em regime fechado, pelo que indica o mandato? Normalmente sim, vai preso. Mandato da 4ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu. Aí depende do que o juiz especifica, pena, né? Pena parcial. Pena parcial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.